Namastê, Om Shanti, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica, sempre a serviço da espiritualidade, trazendo para vocês, ouvintes, os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia, a sabedoria divina. Nós estamos, caros ouvintes, nesta fase do nosso programa, trazendo para vocês os temas aqui do livro O Sistema Solar, do grande Major Arthur E. Powell. É nossa satisfação estar aqui levando esses temas para vocês, ouvintes, procurando sempre aqui aumentar a cultura e também procurando temas espirituais para vocês, ouvintes, que estão buscando informações fidedignas e uma visão mais profunda da espiritualidade de acordo com os ensinamentos orientais, com as doutrinas dos santos seres e dos investigadores, ouvintes, discípulos dos mestres que têm trazido muita informação a esse respeito. Esse livrinho que nós estamos trazendo para a consideração dos irmãos, O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, foi publicado alguns anos atrás pela editora Pensamento. Infelizmente não se encontra mais em catálogo, mas mesmo assim, ouvintes, nós recomendamos que vocês procurem esse livro para adquiri-lo, porque realmente vale muito a pena. É um material que tem a compilação de escritos de Annie Besant, de Leadbeater, né, de Madame Blavatsky. E aí estamos com Annie Besant, a segunda presidenta internacional da Sociedade Teosófica. Foram escritores que escreveram, cada um deles, diversos livros. Madame Blavatsky publicou A Doutrina Secreta, publicou Isis Sem Véu e uma infinidade muito grande de artigos, né, que hoje estão compilados nos seus escritos coletados, escritos colegidos. São 14 volumes de escritos de Madame Blavatsky. Nesses 14 volumes estão, em média, 600 páginas. Lá nós encontramos Isis Sem Véu, encontramos A Doutrina Secreta. Charles Leadbeater escreveu cerca de 50 livros, caros ouvintes. São livros pequenos, livros curtos, mas que demonstraram realmente as grandes aptidões clarividentes. Se Blavatsky foi a maior ocultista do século XIX, caros ouvintes, Leadbeater com certeza foi o maior ocultista do século XX. E Annie Besant acompanhou, juntamente com Leadbeater, as suas pesquisas. Os dois, na verdade, esses três escritores tinham uma clarividência desenvolvida através dos seus contatos com os mestres da Grande Fraternidade Branca. Annie Besant escreveu cerca de 70 livros. E o que fez o Major Arthur Powell nesse livro O Sistema Solar foi justamente compilar, ouvintes, essas informações de forma que os teósofos, os esoteristas que quisessem ter uma compreensão desses temas, ouvintes, assim pudessem fazê-lo através de uma compilação, porque realmente é muito difícil se acompanhar tantas literaturas como produziram Blavatsky, Annie Besant e Leadbeater. E no programa passado, ouvintes, nós estávamos aqui lá pelas tantas do capítulo 5, que fala do sistema solar, e estávamos justamente falando aqui sobre um tema muito interessante que nós vamos dar continuidade no dia de hoje, que é sobre a matéria fundamental do sistema solar, ouvintes. É algo realmente muito básico, é um tema que interessa a físicos, a astrofísicos, a ciência, a química, que hoje avançou tanto, e os clarividentes ouvintes sempre estiveram na vanguarda dessa investigação. A própria Madame Blavatsky foi a pessoa que cunhou o termo energia atômica, porque os ocultistas ouvintes tinham já uma percepção muito mais avançada do que a ciência da época, onde já Blavatsky e outros escritores afirmavam que o átomo, na verdade, era uma condensação de energia, de que o átomo possuía uma elasticidade infinita e que ele poderia ser convertido em energia e que a energia seria conversível em matéria. Aquilo que Einstein tão bem colocou na sua equação, né? E igual a mc ao quadrado, ou seja, a energia é igual ao produto da massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Essa é a equação que permitiu que a ciência convertesse matéria em energia. Infelizmente foi usado não só para geração de energia, mas também para construção de bombas, o que é lamentável. Mas o fato, ouvintes, é que os ocultistas sempre tiveram uma apreciação desse assunto. Então nós lemos aqui no livro O Sistema Solar, do Major Arthur Powell, o seguinte: o átomo físico fundamental, né, tem três movimentos próprios: a rotação sobre o próprio eixo, o movimento numa órbita circular, em segundo lugar, e terceiro, a pulsação como a de um coração, um constante expandir-se e contrair-se. Esses três movimentos continuam sempre e não sofrem a influência de nenhuma força exterior. Uma força exterior, um raio de luz, por exemplo, fará com que o átomo em seu todo se mova violentamente para cima e para baixo. A amplitude desse movimento é proporcional à intensidade da luz, e a cor da luz determina o comprimento de onda resultante do movimento de certo número de átomos. E aí ele está falando, caros ouvintes, exatamente sobre um tema que realmente é muito importante para a compreensão do lado oculto do sistema solar, pois existe a grande dualidade no nosso sistema solar, como em toda manifestação, que é, por um lado, o espírito puro ou purusha, e do outro lado, a matéria pura ou prakriti. Então a dualidade de espírito e matéria, ela é realmente crítica para a nossa compreensão. E o átomo, na verdade, é o grande ponto onde é possível, ouvintes, o encontro do espírito com a matéria, da energia com a substância. Então o ocultismo tem essa ideia, caros ouvintes, realmente do átomo primordial. Vamos apreciar aqui aqueles que estão me assistindo pela Ustream. Tem a vantagem aqui de acompanhar aqui algumas pesquisas sobre esse átomo fundamental. Como nós dissemos no outro programa, o átomo físico, caros ouvintes, fundamental, ele é composto por 13.841.287.201 bolhas do coilon, ou seja, da matéria, das bolhas fundamentais do plano espiritual. Na verdade, o plano físico, a matéria física, ela é um ajuntamento das bolhas, né, das pequeníssimas bolhas do plano Adi, ou seja, do plano espiritual. Então, a matéria, por mais densa, por mais física que ela seja, esse átomo que nós estamos apreciando aí, ele é composto por um número muitíssimo grande de pequenas bolhas que vão circulando, fazendo um vórtice, né? Em segundo aqui nos informa a compilação do Major Arthur Powell, esse átomo fundamental, também chamado Anu, né, pelos ocultistas hindus, ele tem esses três movimentos fundamentais, que são o movimento de rotação sobre o próprio eixo. Nós vamos poder acompanhar, né, em animação aqui esses movimentos, caros ouvintes, que vai facilitar com que nós compreendamos então como funciona exatamente o átomo fundamental. Então, esse átomo fundamental que a ciência está tanto procurando, ouvintes, fazendo colidir, né, as partículas, na verdade a ciência vai demorar muito para compreender a totalidade desse átomo, né? Primeiro porque ele é composto justamente por energias, caros ouvintes, por substâncias que vêm dos planos espirituais. Então, o plano puramente espiritual, ou seja, o plano Hades, onde cada átomo desse plano tem apenas uma bolha do coilon, ou seja, da substância primordial do espaço. E a cada plano, né, vai descendo, então vai se compondo o átomo fundamental com a multiplicação por 7 dessas bolhas. Então, no plano Anupadaka, o átomo tem 49 bolhas. No plano átmico, ele tem, são as 49 bolhas multiplicado elevado ao quadrado, então dão 2.401. E assim sucessivamente, o plano búdico com 117 mil bolhas, o plano mental com 5 milhões e 700 e tantas mil bolhas, o plano astral, o nosso plano emocional, tem no seu átomo físico 282 milhões e 470 e tantas mil dessas bolhas. E finalmente, o nosso querido plano físico, aqui onde nós estamos, um único átomo fundamental teria 13 bilhões e 841 milhões dessas bolhas. Da maneira como a ciência está fazendo, né, quebrando o átomo à força, ela realmente vai demorar muitíssimo para compreender a verdadeira natureza, caros ouvintes, desse átomo. Porque o Anu, né, a ciência ainda está muito longe de visualizá-lo como realmente ele é. Porque o Anu, caros ouvintes, ele é apenas uma pequeníssima parte do todo que nós temos, por exemplo, numa molécula, numa estrutura mais complexa que nós temos no corpo, no plano físico. Então, além dele ter essa estrutura como se fosse um vórtice, ele tem os seus movimentos, né, que foram indicados aqui pela compilação aqui do Powell, né? Então, ele tem um movimento de rotação sobre si mesmo, que nós estamos aí, aqueles que estão me acompanhando pela Ustream estão exatamente vendo, né? Então, tem esse movimento de rotação, tem um movimento circular, né, uma órbita circular, o que faz com que ele praticamente seja como se ele tivesse uma pulsação, né? Então, ele é realmente bastante complexo. Também nós podemos apreciar que a energia nesse átomo fundamental, ela entra pela parte de cima e circula na periferia e tem um movimento circulatório e depois a energia sai pela parte de baixo, né? Então tem realmente esse movimento complexo. E também tem essa pulsação que faz com que o átomo pulse como um coração, com um constante expandir-se e contrair-se, como se ele surgisse e desaparecesse. Então a ciência, caros ouvintes, vai demorar um bocado para compreender a natureza dessa partícula fundamental, ouvintes, porque a ciência hoje já descobriu cerca de 200 subpartículas. E se isso aqui que nós estamos mostrando para vocês, ouvintes, é realmente realidade, até se chegar nas 13 bilhões de bolhas que compõem um único átomo fundamental, a ciência vai demorar bastante. E isso, caros ouvintes, na verdade é muito bom, porque o ser humano tem usado esse conhecimento para praticar realmente coisas que não deveria, ao invés de usar para o benefício da coletividade, tem usado para construir artefatos bélicos, tem usado para construir bombas. E isso, caros ouvintes, realmente não é o uso mais adequado desse conhecimento. E o Major Arthur Powell continua aqui: além da força do Logos, que mantém o átomo em sua forma, uma de suas forças joga através dele numa quantidade de níveis diferente. Há 7 ordens desta força, uma das quais entra em atividade em cada ronda, operando através dos chamados espirilos do átomo. E os estudiosos encontrarão uma descrição desses espirilos ou espirilas, bem como de outras minúcias da estrutura do átomo, no livro Química Oculta, né, que foi editado em 1919, escrito pelo grande ocultista e teósofo Charles Leadbeater. Essa é outra característica, ouvintes, do átomo fundamental, o ANU, as chamadas espirilas, né? Ou seja, além dele se mostrar como um vórtice, um pequeno coração que pulsa, que circula, que tem uma, como se fosse um pequeno tornado que está circulando as minúsculas bolhas fundamentais da energia espiritual, também o átomo tem dentro das suas linhas de circulação as chamadas espirilas, que nós estamos vendo aí em animação. E essas espirilas, ouvintes, elas têm uma coisa muito importante com relação à consciência do ser humano, pois, como nós temos estudado, cada um dos planetas passa pelas chamadas rondas, né? Ou grandes movimentos giratórios. E exatamente a substância do átomo, ela é modificada em cada uma dessas rondas. Então, nesse exato momento, nós estamos na nossa cadeia terrestre, na quarta ronda, e já fizemos 4 voltas e meias dentro desta nossa quarta cadeia. Então, o átomo, caros ouvintes, do plano físico, e principalmente os átomos que compõem o corpo do ser humano e a sua consciência, que também são veículos, ela só possui ativadas 4 dessas espirilas. E isso faz uma grande diferença, caros ouvintes, para a consciência, porque exatamente as 4 espirilas permitem que o indivíduo funcione apenas até o nível mental, né? Ou seja, uma pessoa que está com o corpo constituído, com os seus átomos fundamentais, com as 4 espirilas funcionando, pode trabalhar apenas até o plano mental da consciência. E aqueles, caros ouvintes, que forçam através da meditação, que forçam através das práticas espirituais o seu desenvolvimento, na verdade conseguem, caros ouvintes, com que as outras espirilas, ou seja, a quinta, a sexta e a sétima espirilas dos átomos, comecem a funcionar. E isso, caros ouvintes, dá acesso ao indivíduo aos planos búdico, ou seja, ao plano intuicional, ao plano puramente mental, ou seja, um mental abstrato, e também ao plano átmico ou o plano nirvânico. Essa é também, caros ouvintes, uma grande diferença que existe entre as pessoas comuns e os corpos dos iniciados e dos mestres de sabedoria. Os mestres, aqueles que atingiram o mais alto desenvolvimento da consciência, já possuem nos seus átomos, dos seus corpos, as sete espirilas plenamente desenvolvidas. E isso, obviamente, caros ouvintes, que faz uma diferença muito grande, porque se não houvesse, caros ouvintes, esse desenvolvimento das sete espirilas, o indivíduo realmente não pode trabalhar nos níveis superiores de consciência. E aqui o Major Paulo também continua aqui. No espaço interestelar, entre os sistemas solares, os átomos se encontram num estado conhecido como livre, bem separados e equidistantes. E parece ser o seu aspecto normal, esse parece ser o seu aspecto normal quando não perturbados. Agora, no espaço interplanetário, todavia, nunca se encontram livres, mesmo que não estejam agrupados em formas. Eles estão sujeitos a uma quantidade de perturbações provocadas pela matéria dos cometas e dos meteoros e uma compressão considerável exercida pelo que descrevemos como a atração do Sol, ou seja, a sua gravidade. Então, dessas considerações acima, depreendemos que um homem em seu corpo causal, ou seja, o seu corpo mental superior, por exemplo, poderia mover-se livremente nas vizinhanças de um planeta, onde a matéria mental atômica se encontra comprimida, mas não seria capaz de mover-se nem de funcionar num espaço muito distante, onde os átomos permanecem livres e não comprimidos. Então, essa, caros ouvintes, é uma outra característica, ou seja, no plano do nosso planeta, onde nós agora estamos, e nas suas vizinhanças, os átomos realmente estão agrupados e estão pressionados não só pela gravidade, mas principalmente pela consciência do logos planetário e do logos solar. Então, a vida, caros ouvintes, como nós conhecemos, depende exatamente da pressão consciente que essas duas grandes consciências, o logos planetário e o logos solar, fazem justamente sobre a matéria. Então, o ser humano, caros ouvintes, com o corpo físico e com, obviamente, os corpos espirituais, não pode ir muito longe do planeta, porque se nós realmente nos aventurássemos pelo espaço afora, fisicamente nós sabemos que o corpo não pode viver no espaço, porque lá não tem oxigênio, não tem a gravidade, o nosso corpo começa a funcionar muito mal. Nós teremos que levar oxigênio para respirar, e aos efeitos que hoje os astronautas conhecem, que o corpo sem a gravidade, as células não funcionam corretamente. E do ponto de vista espiritual, ouvintes, no corpo astral nós só podemos ir praticamente até a órbita da Lua, e no plano mental nós podemos ir um pouco mais distantes, aqueles que conseguem fazer a projeção astral vão até a lua, quem faz a projeção mental vai até um pouco além da órbita lunar. Mas o único plano, caros ouvintes, que realmente liga os seres humanos aos outros planetas são o plano búdico, caros ouvintes. O plano intuicional é o plano que realmente enfecha as consciências num nível mais elevado. Então, é interessante como esse esquema, caros ouvintes, dos átomos permanentes, ele parece muito com o sistema circulatório dos chakras que nós temos no corpo humano. Os 7 chakras fundamentais, eles são, por assim dizer, proporcionalmente funcionam de maneira giratória, de maneira circular, tem um movimento orbital idêntico a que há nos átomos fundamentais. E também, caros ouvintes, só para arrematar esse tema, se observou que os átomos fundamentais, eles têm uma característica dual, né? Eles se manifestam em pares, então existem átomos fundamentais que seriam masculinos e femininos, simplesmente distinguidos pelo giro horário ou anti-horário das energias que circulam dentro desses átomos fundamentais. É esta, caros ouvintes, a pesquisa clarividente que foi oferecida principalmente por Madame Blavatsky e por Charles Leadbeater. Leadbeater, que inclusive escreveu A Química Oculta, um livro que até hoje encanta muitos estudantes. Outros acham que é uma pura invenção, mas outros, caros ouvintes, sabem que tem a ver com tudo que a física está descobrindo, principalmente a questão das subpartículas, dos quarks e outras subpartículas ainda menores. Os clarividentes e os iogues podem usar exatamente a sua consciência para fazer com a consciência como se ela fosse um microscópio. É um dos poderes que a yoga concede, ou então como se a consciência fosse um telescópio para enxergar muito longe. O yogi pode enxergar o que é infinitamente pequeno e a distância o que está infinitamente distante ou que é infinitamente grande. Então, esta, caros ouvintes, é uma apreciação sobre a matéria fundamental do nosso sistema solar, esses átomos que são compostos exatamente pela matéria fundamental, os chamados anus, os átomos que realmente compõem o nosso sistema. Nós vamos fazer agora aquele intervalinho, caros ouvintes, vamos retornar daqui a pouco com o segundo bloco do programa de hoje, continuando falando aqui sobre as questões, caros ouvintes, básicas, fundamentais do nosso sistema solar. Vamos ao intervalo, caros ouvintes, e vamos voltar já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, estamos retornando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está levando para vocês, ouvintes, aí os temas do sistema solar do ponto de vista esotérico, aqui usando como base o livro do Major Arthur E. Powell, O Sistema Solar. Então, agradecemos a audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo com imagens aqui da Ustream e também pela Rádio Esotérica FM. Esse programa vai estar disponível em áudio e em vídeo na página da Loja Esotérica Virtual. E agradecemos sempre aos nossos queridos associados da Levir, que tem possibilitado que esse programa e todas as nossas iniciativas da internet tenham esse grande sucesso, caros ouvintes, atingindo aqueles que estão buscando essas informações. Muitíssimo obrigado. E vamos continuar aqui as nossas análises, caros ouvintes, sobre o Sistema Solar, esta casa, caros ouvintes, cósmica que nós temos, que realmente nos encanta profundamente, como o nosso Sistema Solar, como o nosso querido planeta Terra, caros ouvintes, que como nesta imagem, visto diretamente da Lua, a Terra, caros ouvintes, é apenas mais uma pequeníssima esfera girando no negro do espaço. E então nós temos que ter essa consciência, ouvintes, do nosso lugar no mundo, da nossa pequena casa que é o planeta Terra, se nós atentarmos, ouvintes, que ele é apenas um grão de areia nesse vastíssimo universo, provavelmente nós respeitaremos mais toda a existência, toda a vida, caros ouvintes, que palpita aqui nesse planeta. E como nós já dissemos, ele é tão cheio de vida porque o nosso logos planetário está justamente com a sua consciência fixada sobre essa esfera, esta maravilhosa orbe que é o nosso planeta, que obviamente esse processo, ouvintes, não é infinito. Ou seja, o nosso planeta um dia também vai parecer tão desativado, tão abandonado como estão aí o planeta Marte, o planeta Mercúrio, que fazem parte da nossa cadeia, ou então um planeta que tem cerca de 500 graus Celsius na sua atmosfera, como é o planeta Vênus, que obviamente não pode ser habitado no plano físico. E então nós temos que dar realmente graças a Deus que esse espaço, caros ouvintes, que nós temos, precisa ser bem cuidado, precisa ser bem aproveitado, porque ele não é infinito. Um dia o foco da consciência do Logos Planetário vai se retirar da Terra, vai se dirigir para o planeta Mercúrio, e as consciências que estão aqui presentes vão se transferir para lá também. E nós não sabemos como será esta vida no planeta Mercúrio. Pode ser que venha a ser uma vida puramente etérica e astral, pode ser uma vida que não seja física, mas a consciência vai continuar evoluindo, ouvintes. Então, nós temos que ter realmente esta percepção, ouvintes, de que realmente o que importa para nós é a nossa consciência, a nossa compreensão. Mas vamos voltar aqui aos comentários do livro O Sistema Solar, que vai nos falar aqui sobre a formação propriamente dita do sistema. Então, continuando com a descrição da construção do Sistema Solar, chegamos agora à fase em que a vasta esfera giratória contém dentro de si sete tipos da matéria atômica, que é essencialmente uma só, já que todos os tipos são construídos da mesma qualidade de bolhas, que só diferem no grau de intensidade. Como todos esses tipos estão livremente misturados uns aos outros, encontraríamos espécies de cada um, de cada tipo, em qualquer porção da esfera tomada ao acaso, uma parte dela, com uma tendência geral dos átomos mais pesados para gravitar mais e mais na direção do centro. Em seguida, o Logos, ou seja, a vida espiritual do nosso sistema, aquele a quem nós chamamos Deus, ele projeta, ainda a partir do seu terceiro aspecto, o aspecto Espírito Santo, é o aspecto mãe, o aspecto mente, inteligência, ele emana de si um sétimo impulso, que, em lugar de arrastar os átomos físicos de volta a si mesmo e dissociá-los nas bolhas originais, reúne-os em determinadas agregações, fazendo assim certo número de espécies diferentes do que se poderia chamar proto-elementos, os quais, por sua vez, se reúnem nas várias formas que a ciência conhece como elementos químicos. A formação desses últimos, que se estende por um longo período de idades, obedece uma ordem definida, provocada pela interação de várias forças, como o indica corretamente a dissertação de Sir William Crookes sobre a gênese dos elementos, como nós vemos na tabela periódica, caros ouvintes. E sobre isso, nos diz aqui o Arthur Powell: ainda não se concluiu o processo da formação da matéria no nosso sistema solar. O urânio é o elemento mais recente e o mais pesado, pelo que sabemos, embora seja possível que outros bem mais complicados se produzam no futuro. Hoje a ciência já descobriu elementos mais pesados que o urânio, mas que obviamente são raríssimos dentro da natureza. E à proporção que transcorrem os séculos, a concentração aumenta, e agora chegamos ao estágio de uma vasta nebulosa brilhante, usualmente de hidrogênio incandescente. Vários outros sistemas do nosso universo estão passando por esta fase, como qualquer telescópio grande pode nos mostrar. Exatamente, caros ouvintes, como nós dissemos, este processo de formação das estrelas é um processo realmente genérico, e ele está acontecendo, por exemplo, na constelação das Pleiades, né, que nós mencionamos para vocês no programa anterior, que provavelmente a matéria do nosso sistema solar proveio dessa região do universo, de uma constelação dentro da nossa própria Via Láctea, aonde estão se formando, exatamente como indicou aqui o Arthur Powell, são cerca de 400 estrelas que estão na região que é chamada dessa constelação das Pleiades, que é mencionada, por incrível que pareça, até na própria Bíblia Sagrada, ouvintes. Então, em nosso caso, né, do sistema solar, ao esfriar-se, a massa que ainda girava rapidamente se contraiu e achatou, até que afinal passou a ser mais um imenso disco giratório do que uma esfera. Logo surgiram fissuras nesse disco, que se partiu em anéis, apresentando de certo modo a aparência do planeta Saturno e suas adjacências, né, os seus anéis, se bem que numa escala muito maior. Ou seja, ele está explicando exatamente como se formou a atual composição do sistema solar, com o Sol obviamente no centro e aquela grande massa de hidrogênio e de matéria que estava ao seu redor se dividiu em anéis, e nós vamos ver aqui que esses anéis, a sua substância depois vai se condensar para formar os planetas. Então, continuando aqui, ao aproximar-se o tempo em que os planetas seriam necessários aos propósitos da evolução, o Logos, ou seja, o Verbo solar, criou, num ponto escolhido na espessura de cada anel, um vórtice subsidiário, dentro do qual, aos poucos, se coligiu grande quantidade da matéria do anel. As colisões dos fragmentos reunidos provocaram um renascimento do calor. Reduzida a um estado gasoso, a matéria formou uma bola brilhante, que, tornando a esfriar-se, se condensou gradativamente num planeta físico, capaz de ser um teatro para a vida, como o nosso. Assim se formaram todos os planetas do sistema solar. Nesta parte do nosso sistema, contudo, o planeta físico que se formou não foi a atual Terra, mas sim a Lua, pois como nos mostra, e já mostramos isso em outro programa, o diagrama 5, o primeiro planeta físico que apareceu na terceira cadeia foi exatamente a Lua. Então, esse planeta em nosso esquema evolutivo foi a Lua. Então, nós já repetimos isso aqui inúmeras vezes, mas é bom para que nós realmente fixemos esse conhecimento, ouvintes. Aquilo que nós realmente conhecemos hoje como o nosso satélite, que é a Lua, na verdade, no passado foi o planeta original da terceira cadeia. E ele foi justamente palco para, obviamente, milhões e milhões de seres, inclusive nós mesmos, as nossas chispas divinas, habitaram aquele planeta que era originalmente muito maior do que a Lua é hoje. A Lua hoje ela é apenas um sexto do tamanho da Terra. Mesmo assim, ela tem uma influência gravitacional muito grande com relação ao nosso planeta, incidindo sobre as marés, incidindo sobre a gravidade planetária, inclusive sobre a própria psique, sobre o próprio comportamento do ser humano. E naquelas épocas, ouvintes, há milhões e milhões de anos atrás, as nossas chispas divinas habitaram os corpos dos animais daquele sistema anterior, da chamada cadeia lunar. Então, a Terra é um desenvolvimento posterior. E é justamente isso que vai dizer aqui o Arthur Power. Quando se esgotou a vida ativa da Lua na terceira cadeia, criou-se um novo vórtice, não muito distante dela, onde se juntou pouco a pouco o resto da matéria do anel. As colisões resultantes, mais uma vez, produziram uma bola de gás brilhante que envolveu o corpo da Lua e logo a reduziu a um estado gasoso semelhante. Isso no final de todo o processo. Ao esfriar-se gradualmente a massa combinada, verificou-se a condensação em torno dos dois vórtices, mas a maior porção da matéria foi atraída para o novo vórtice, que se transformou então na Terra, deixando a Lua muito menor do que já fora e totalmente desprovida de ar, ou seja, de atmosfera e de água. Sobrou praticamente alguma coisa muito pouca de um planeta que tinha uma atmosfera muito ativa e muito grande. A Lua ainda se achava, mercê do calor intenso, em estado plástico, como o de barro quente, né, do magma. E a Terra, nas primeiras fases, foi sacudida pelas mais tremendas convulsões vulcânicas, em cujo decorrer do tempo, enormes massas de rocha, não raro de muitas milhas de diâmetro, foram arremessadas ao espaço, a vastas distâncias, em todas as direções. A maioria voltou a cair sobre a Terra, mas algumas se chocaram com a Lua, ainda em estado plástico, e produziram-se muitas das imensas depressões, ora denominadas crateras lunares. Algumas, não muitas, crateras lunares são, todavia, verdadeiras crateras vulcânicas. A Lua é atualmente um vasto carvão apagado, duro, mas poroso, de consistência não diversa da da pedra pômes, posto que mais dura. Hoje em dia, escassamente se verifica uma ação física de qualquer índole sobre a sua superfície. É provável que ela se esteja desintegrando devagar e, ao que parece, no correr de nossa sétima ronda, desagregar-se-á de todo, e sua matéria será utilizada, presumivelmente com alguma matéria da Terra, na construção de um novo mundo, que será o único globo, ou seja, o único planeta físico da quinta cadeia do nosso esquema evolutivo. O que quer que reste da Terra, nessa ocasião, atuará como satélite em relação ao novo globo, assim como a Lua agora serve à Terra. E na literatura teosófica, a Lua tem sido a miúde descrita como a oitava esfera, porque não é um dos sete planetas da nossa cadeia sobre os quais ocorre a evolução. Trata-se, portanto, de um fim de linha onde se juntam detritos, uma espécie de monte de poeira para o sistema, um tipo de fossa astral na qual se lançam fragmentos em decomposição de várias sortes, como, por exemplo, a personalidade perdida que se desprendeu do seu ego, da sua alma ou do seu lado espiritual. É, caros ouvintes, a Lua é apenas uma esfera totalmente sem vida e, como nós vimos, é o resto de uma cadeia que anteriormente foi muito vigorosa. Obviamente que nós temos uma ligação afetiva, né? Não só os enamorados que têm essa ligação afetiva com a Lua, mas todos nós, ouvintes, habitamos aquele planeta, habitando lá os corpos dos animais, e muito do que a humanidade é hoje se deve ao que aconteceu naquela Lua, que, segundo consta, nós vamos chegar aqui em capítulos desse livro, exatamente onde se vai descrever alguma coisa da vida naquela cadeia lunar, onde havia realmente uma flora, uma fauna muito peculiares, plantas realmente muito diferentes do que nós temos hoje no planeta Terra, e principalmente animais gigantes, monstruosos, como nós tivemos ainda no planeta Terra os dinossauros. Na Lua existiu coisa até pior. E nós, caros ouvintes, é que habitávamos os corpos desses animais. Daí vocês podem depreender por que a humanidade é como ela é hoje, ainda muito violenta, ainda muito desagregada, caros ouvintes, ainda não muito compreensiva do seu papel na economia do universo, devido, caros ouvintes, ao nosso passado. Nada no universo realmente é por acaso. E ainda, caros ouvintes, nós poderíamos aqui comentar com vocês exatamente as três grandes emanações que provocam a formação de um sistema, que é um estudo teosófico muito interessante. Nós temos aqui o quadro exatamente que fala sobre isso, né? Que para a formação de um sistema solar, então, as três grandes emanações que vêm da consciência divina, elas atuam, né, para a formação da matéria, né? O primeiro aspecto do divino que se manifesta é o chamado terceiro aspecto, o aspecto inteligência, o aspecto material, também conhecido como Espírito Santo, ou, como é mais bem descrito nas literaturas orientais, é o aspecto mãe. É o terceiro aspecto, caros ouvintes, que mergulha formando os planos de existência, fazendo então com que a matéria seja como nós a conhecemos, né? Fazendo, criando a junção das bolhas aqui do plano AD, né? O plano divino. Aqui os átomos só têm uma única bolha, Já no plano inferior, anupadaka ou monádico, os átomos têm 49 bolhas da substância primordial, do átomo, de átomos primordiais. Já no plano átmico ou nirvânico, os átomos têm 49 elevados à segunda potência de átomos, né? E aí nós temos exatamente 2.401 átomos primordiais. E assim sucessivamente, o terceiro aspecto da divindade, ele vai mergulhando, fazendo com que vão sendo gerados os planos, até que seja formado o plano físico, né? Então é nesse ponto que a matéria tem a sua maior complexidade, quando nós realmente não conseguimos perceber que o átomo é apenas a energia divina, é a condensação da energia mais elevada no plano mais denso, que é o plano físico. E só depois, caros ouvintes, que estão formados os planos de existência, é que começa então a funcionar o segundo aspecto, o aspecto da consciência. É a partir desse segundo aspecto, ou aspecto filho, que são emanadas as chispas divinas, que vão então fazer um mergulho na matéria, fazendo o chamado arco involutivo, né? Descendo pelo plano divino, pelo plano monádico, né, onde estão localizadas as chispas divinas permanentemente, descendo pelo plano átmico, pelo plano átmico ou nirvânico, pelo plano búdico, e sucessivamente até descer a manifestação do corpo físico aqui no plano da matéria. Então, todos nós, ouvintes, passamos por esse arco descendente, aonde nós principalmente fomos elementais. Nós estivemos praticamente sem forma. A consciência só ganhou uma forma definida quando ela chegou aqui no mais denso do plano físico, o reino mineral. E a partir daí, ouvintes, nós ocupando durante milhões e milhões de anos aquele plano mineral, conforme foram evoluindo as cadeias planetárias, nós fomos subindo, passando ao reino vegetal, passando ao reino animal, até, caros ouvintes, que então desce o primeiro aspecto, ou o aspecto pai. Ele só encontra com os planos inferiores, justamente no ponto em que se unem as correntes do terceiro aspecto, da mãe e do filho. Então o aspecto pai, o aspecto Brahma, caros ouvintes, ele desce e faz então com que aquele animal se individualize permanentemente e se transforme num ser humano. Então aí o ser humano, ele é um 3 em 1, assim como Deus é trino, é Pai, é Filho e Espírito Santo. Na nossa consciência humana, nós também somos 3 em 1. Nós somos vontade, nós somos inteligência, intuição e somos amor, sabedoria e atividade consciente do plano mental. O ser humano é trino, assim como Deus é trino. E é essa semelhança, caros ouvintes, que nos faz compreender porque as escrituras cristãs dizem que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não no corpo físico, caros ouvintes, mas sim porque Deus é trino e o ser humano aqui, no seu pequeníssimo triângulo que nós vemos aqui nesse gráfico que nós estamos mostrando para vocês, na nossa pequena magnitude, nós somos 3 em 1 também, caros ouvintes. Nós temos vontade, temos amor, sabedoria e temos consciência mental que nos faz também, caso ouvintes, sermos criadores, co-criadores do universo juntamente com a divindade. Então esse foi, caros ouvintes, o sexto capítulo aqui do livro O Sistema Solar, e o nosso programa está chegando ao fim. Mais um tema nós tratamos com vocês, esperamos que tenha sido do agrado e recomendamos a vocês a leitura e a reflexão sobre esses temas. E para terminar, caros ouvintes, esse trabalho de hoje, nós vamos convidá-los para aquela nossa meditação final que visa, caros ouvintes, a que o nosso ser espiritual uma vez mais seja evocado dentro de nós. Convido a todos vocês, ouvintes, vamos nos unir espiritualmente uma vez mais, fechando os nossos olhos, sintonizando o nosso batimento cardíaco, esse ritmo cósmico que está dentro do corpo humano, evidenciando que aquilo que é lá em cima também está aqui embaixo. O que está no macrocosmos também está aqui no microcosmo. Sentindo o nosso coração pulsar, ouvintes, visualizemos com o poder da nossa mente a joia inefável da nossa chispa divina brilhando no nosso peito. Essa luz se expanda. Comece a tomar todo o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos. Vamos, ouvintes, expandindo essa luz para que ela tome todo o nosso ser, para que ela se expanda para além do nosso corpo, pela nossa aura, iluminando toda a nossa realidade e principalmente iluminando o caminho da evolução que nós pretendemos trilhar. E sempre, ouvintes, nós possamos trilhar o caminho da evolução iluminados pela luz da nossa chispa divina. Vamos compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que esta bênção, ouvintes, desperte cada vez mais essa chispa divina no coração de todos vocês. Agradecemos muitíssimo o prestígio, a audiência daqueles que nos acompanham, tanto ao vivo quanto nas gravações. Nos despedimos, ouvintes, aí com os nossos votos de um ótimo final de noite, um bom repouso para vocês. Esperamos vocês na próxima edição do nosso programa. Deixaremos vocês com a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Estamos aguardando a sua participação aqui na programação da rádio. Então, ouvintes, nos despedimos finalmente com um forte, um fraternal, é um virtual, mas é um carinhoso, um fraternal abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.